33, clear to Bonk arrival, descend 4,006, delay to 015. Ingresso via Juliette, gate 04. Ingresso em gate 04, na 3662. Salvador, eu vou chamar a 630 para o táxi. Está com 54 a bordo, 3 horas na pausa. Oceanair 6310, táxi via Patiuno, Inza Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1-0-1-5, uma boa noite. Obrigado, Inza, Patiuno, Inza Alfa, ponto de espera 2-6, Oceanair 6310. Dois, 1-6, pronto, cópia. Stand by, it's number 970, Sierra Juliet. O 352, 1-6, pronto, cópia. 190 aqui no repetitivo, pré-autorizado. Afirmativo. November 970 Sierra Juliet, ready to copy? November 970 Sierra Juliet to Tango Bravo, Papa Bravo, clear flight level 400. Departure runway 10, after takeoff left turn to Momo, departure and Trova transition. Airway Upper Blue 41 to Papa, India, Romeo, Echo, Sierra intersection, and then according to your flight plan route. Salvador departure 120.8, tower 118.6, Discock 5136, November 970, Sierra Juliet. Sierra Juliet, read back correct, clear to start taxi, and report to holding point on taxi Oscar. Autorizado nível 130, decolada pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Pouca, Jamo, após Jamo direto Aracaju, controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona o 01, confirmando 0276. Confirmando a saída, será Conde. Modifique a saída para Conde, por gentileza. Correto, chama para o pushback de acionamento 35216. Salvador, boa noite, eu sou na 3 no 3, informação Zulu. 3 no 3, eu estou já de chegada a bosta, estou 050. 050 na bosta, 63 no 3, autorizado, liberação na bosta. Sim, como número 3 na aproximação. Report leaving on taxiway Lima, November 970 Sierra Juliet. Oceano 6310, contato radar, para o 350, saída Fuca. 350, na saída Fuca, Oceano 63. India and on holy point runway 10, contact tower 118.6, QNH 1015, good night. 0803, descend 2006, clear to your left final, report established. 28-1014. Question, 1015. Around 2000, clear left and 1015 Canadian. I need a passive. Meu nome é 310, Recife, eu no 2545. 2545, seu nome é 6310. Como 3, dispara 4 mil pés, ajuste 015. 4 mil com mil e? 315. Tem um ajuste, né? 303? 1015. 4 mil com mil e? 303. Boa noite, eu vou gostar do louco. Estamos em boa noite, prossiga. Solicito autorização de airborne do gate 5 ao pátio 3, posição número 9. Você está no portão 05 do pátio 1 e vai prosseguir para o pátio 3, posição 09? Afirmo, posição 5 do pátio 1, vai prosseguir para o pátio 3, posição 9. O TRIP 52 no meio, na escuta? Afirmo. Me chamar para início do pushback de estacionamento? 8 minutos. Senta. Golfo Tango Zulu agilizando na medida do possível, então autorizado o reboque, reporta finalizando no pátio 3. Sistema ativo, vamos agilizar e estamos iniciando o reboque. November 970 Sierra Juliet 1300 climbing flight level 400, moment departure. Good evening, November 970 Sierra Juliet, radio contact on departure, climbing maintain level 400, moment departure. Climb maintain flight level 400, moment departure, 970 Sierra Juliet. Europa 093, 2 miles from the hour, are you establishing the localizer? Yes, we are establishing the localizer, 9 miles, Europa 083. Roger that, complete the approach, and you can test the tower at 118, 6 miles. 118, goodbye. Right, sir. Number 243, o controle, vê se mantém a 2000, livre aliás, 1015, chão estabilizado. Chalé 6143. Chalé 6313. Prossiga, senhor. Vê se mantém a 2000, livre LS, está livre da restrição em pelo, chame localizador. Ok, para 2000, livre aproximação, reportará estabilizado 6332, Chalé. Chalé 6313, uma medida externo, completo LS, torre 18, um medo. 8623, 13, obrigado. November 970 Sierra Juliet, setting level 150, and you can text in our receipt center at 125.45. 125.45, 970 Sierra Juliet. Do you have a backup frequency for me? A backup frequency 126.85. 126.85, 970 Sierra Juliet, thank you. You're welcome, have a nice trip, good night. Good night. Boa noite, chamada é a 3, dono 3, vibrou na sua escuta. Puxa, chamada é a 3, dono 3, reporte antes da Juliette. Pode parar antes da Juliette, é a 3, dono 3. Trip 5216, parte 3, em coordenação aqui pro sol, reporte táxi. Gostando do Golf, finaliza o reporte, agradece, então, boa noite. Gente, boa noite, o Golf estamos do Golf. Posso com a Juliette, Xané, 63, 13. 63, 13, Juliette, portão 1. Ok, portão 1, pode posicionar, 63, 13. Acionado para o táxi, estamos com 4-2 a bordo, 4 horas, Salvador, né? Futripe, segundo elemento do táxi, via Pátio Índia, ponte para a torre, 1862, ajustando 1015, trip 5216. Pátio Índia, ponte para 1862, 1015, trip 5216. Bom dia, Zulu para o TAN 3305, desce para 2000, pés 1005, direto posição Duna. Controle Salvador, muito boa noite, é o 35216, decolado, se escutar. Boa noite, 5216, Celta Com de Vigilância, reporte nivelado. Reporte nivelado, autorizaria para o Odiconde estar presente? Eficiente, está livre. Ok, para o Odiconde, o 35216, obrigado. IP5216, solicita manter como nível final 1-1-0, senhor. Iniciante, nível 1-1-0. Ok. Boa noite, aqui é o Patrão 70. Divisa 210 para 170. Boa noite, Azul 4070. Sem identificação, desce para 3000 pés com 10 no 5, direto posição 2. Boa noite, Patrão 70. Número 2 na aproximação. escuta, prossiga. Beleza, o número 1 está 12 milhas da nossa frente? Vimos, 12 milhas, 12 horas, passando 6 mil em descida. Portugal 019 Aeroscope IDM. Descendo em 4,000 feet, bom for arrival. Descendo em 4,000 feet, bom for arrival. É Portugal 019, confirma o que é NATO. Aqui é confirma 1015, Portugal 019, é happy. 1015, é Portugal 019. Controle, confia o Mike Bravo SE. Copia, Mike Bravo SE, prossiga. Por gentileza, camarada, só informar se vai ter que ser rebocada essa aeronave aqui da posição 4. Confirma, eu não tô ciente da informação, se eu quer rebocar. Perdão aqui, esqueci de mudar a chave aqui. Desculpa aí, cancela tudo aí, última forma. Autorizada a aproximação final LS, chama estabilizado. Obrigado LS, reporte estabilizado, 3305. Solo Salvador, boa noite, o Xanair 63 no 3. 63 no 3, formação Alfa, aguarde meu time pra cópia. Aguarda. posição 3305. Tenente 3305, uma milha do marcador externo, Xane Torre 118612, é bom pouso. 118612, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 4070. Desse mantenha 2000 pés, autorizado sinal LS, chame o localizador. Boa noite, Azul 4235, desce para 050, direto, posição Bonf e Vigilância. Localizadoras, o 4070. Complete a aproximação, chame a torre 118612. 0190, descend 2000 feet. Altimeter 1015. You are clear for the last final approach. Report salvation localizer. Descend 2000 feet. Connect 1015. I call established. I left from line 10. Salvador Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde interceptor via, após conforme a rota. Decola pistão 0, primeira curva direita, transponder 5161 e o controle Salvador 120.8. Puxa, na 63, 13, autorizado Guarulhos, 1360, Upzulu 16. Israel, Leda e após direto Pri, curva direita após a decolagem da pista 10. Transpondo 5161 no controle 20.8. E após Belo Horizonte, segue rota do plano de voo, Oceanair 6313. Correto, após pronto, 6313. 3 reportará. Vamos a 3305, livrou. 3305, futuros da ataque via Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette para o 62, entrando 3305. Azul 4070, boa noite. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, ó. Juliette, portão 2, azul 4070. Roger that, Portugal 019, complete a left final approach at the contact the tower, 118.60, good morning, correction, good night. 18.60, Portugal 019, obrigado, boa noite. Oi, boa noite. Azul 4235, prosseguir a descida. Ok, desça para 2000, 1015. Tem condição de voar Duna? Afirmo, desça no teste 1015 da voar Duna, Azul para 235. Afirmo, chama estabilizado, Azul. Livre LS. Repõe para estabilizado.